1612, nos fala o 50, livrar direito, 121, desse ponto 9. 219, direito, com 16, 16. Recife, 1251. Acho que amanhã 251, 6720. Salvador, boa noite, eu vou 1612. De Alfa, porte antes da Juliette. De Alfa, passará antes da Juliette, conduziu a 77 de grado? Correto, I didn't understand it. What are you requesting? Could you repeat, please? Okay, the wind is 150 degrees with 5 knots. 150 with 5, thank you, 107. Guarulhos, nível 340, só no cópia, prepara a saída. Dial. Obrigado. Falou aí, por favor. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, passa 1500 com 370 na fuga. 4206, ascensão, vigilante. Ciente só para o 370, Azul 4206. Paulo, vou 1612 antes da Juliette. 2 Hotel, 1 para estabilizar o voo 12 antes de. 6259, boa noite, só um minuto, cópia número 2, escute a Romeu. Guarulhos 340, já uniforme Zulu 44, decola da pistão na zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Eudes, controle 198, transponda 5456. Guarulhos 340, saída da El, Leda, após Leda Eudes, Barulhos 360 via uniforme do Lu 44, da cola da pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda El, dispara intercepto aerovia, controle 198, transponda 5463. Saída da El, Lida, após Lida, Ildis. Chame para a pista, questão. Lida, Ildis, Lida, ok, ciente. Completa a ascensão, aguardando ainda a transferência. O 077 pushback and start up approved. Come back ready to text. Start up approved, regarding on the 077. 4206, chame Recife, 12545. Recife, 12545, 4206, manda a sua cidade. 3, 12, 7. Bruno 273, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, elemento 19, ajuste no 0 no 5. Livre, pouso no 275. Alô, Gol 601, posição 4, pushback é toda vez. Autorizado o pushback acionar, chama táxi. Autorizado, chamará táxi, 601. Jefferson 601, já tem operador de Singa, tá falando dele, iniciado por Xamã, deixa eu pode coordenar. Tio, vou notificar em Saero, porém, caso ele compareça, me informe antes de iniciar. Então, o senhor te considera que ele apareceu agora, depois de 5 minutos, obrigado. Ok, senhor, tinha apostado, não vai ver nada. Deck acionamento, TAM 3897 no pátio 3, posição 7. Autorizado, pushback acionar, chame para o táxi 3897. Chamará para o táxi 97. Voo 1273, solos 12, ao livrar direito, 121 decimal 9. 129, voo 1273. Tô no 601 no táxi da Índia, no ponto de espera, torre 18,6, aqui na Gama 065. Gente, Índia, ponto de espera, 18,6, comigo, 601. Fala o 1273 de pronto, tá boa. 1273, boa noite, táxi de Alfa, repórter Anthony Juliette. Boa noite. Fala 077, aprova de táxi anti holding point, vai a Índia. There, contact tower 118, decimal 6, tenente na 1015. Holding point, running 105 India, into contact area 118.6. Fala 077. Hello, 077, how many people on board are there? Stand by. 239 are back, and we have 9 crew. Okay. Thank you very much. Alright. 2, boa noite, movendo, vamos esperar a Boa noite, autorizado, LN decolar, pistuno 0, vento no 5, 0 graus, 0629. Aqui decola, movendo, vamos. Juliette, Luan 273. Vocês mantêm a frente da Juliette após a passagem do Condor, você chega para o portão 3. Após o Condor, portão 3, Luan 273, é mais da frente. Você se vê se encontra no prosseguir sem parada, posição 3. Então, agiliza, ingresso de Juliette, portão 3, no 273. Vai se agilizar, muito obrigado. Salvador, 3897, contato, 122 a bordo, 4 horas e 10, vamos ter um italiano. 3897, segue o Conda no ponto de 086, QNH 615. Por favor. Segue o Conda no ponto de 090, 3896. Ok, então vamos ter um certo de dar conta. Controle Salvador, boa noite, Romeu 01. Romeu 01 no 119.8, ascensão nível 360. Controle Salvador, Romeu 01. Conda 0-7, clear, line up and take off, runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Confirm, we can take Bravo, Conda 0-7. Need about 2 minutes to Conda 0-7, call you back. Okay, roger. Salvador, muito boa noite novamente, com 1567, suficiente da Romeu, 08 para Brasília. 67 para Brasília, autorizado em nível 360, via uniforme do Lua 97, na corda pistão 10, primeira curva direita, saída agora, pois agora é Lepa, controle 199.8, telefone 5467. Santa 3897, boa noite, após a rolagem do 767 Condor ali, mantém pistão zero. Meia sete. 5467, voo 1567. Adição para o feedback, será? É uma posição mesmo, mano. Falou, por gentileza, voo no 567, só confirma, é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo? Firmo, Arbor, após Arbor, Eletro. Arbor Eletro, obrigado. Conda 0-7-7 is ready. Clear, take off, runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Okay, take off, runway 10, Conda 0-7-7. and Joseph. Femi? Calling. Condo 0-7-7 airborne at 2-2, contact now, control 119-35. Correction, 119-8, sir. 119-8, goodbye, Condo 0-7-7. Identifique chegada Mari, desça e mantenha 5 mil pés na proa de Mari. 5 mil, proa de Mari, Sir Patrick, good evening, Condor 077, landing flight level 310 out of 2400. Saída Arbora, após Arbora LF, para interceptar o piso 21, controle 198, transporte 5506. Pode confirmar a saída do modo 47? Arbor, após Arbora LF. 601, chame Recife, em 1251. 251. Marcos Zulu Novamba, boa noite. Desça e mantenha a altitude de tráfego para ingresso nos corredores de Salvador, voando direto para Ipe para rotatória. Marcos Zulu Novamba. Como recebe o Novamba? Para o tráfego de Salvador, no 1500 pés, rumo de Paripe para após prosseguir rotatória. É 3897, decola os 26, controle 119.35, é, corri, 119.8. Controle Salvador 198, TAN 3897, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3897, passou 2100 pés, Dael Ledaeus. 3897, vigilância. 97. Juliette Serra, para Porto Seguro, está autorizada em nível 080, decola da pista 1 no 7, primeira curva à direita, cumpre o perfil da saída Coral, seguindo pela Golfo 677. Controle 199 decimal 8, achando 0263. Serra Transpada 0263. Correto, tem livre acionamento, confirma para mim. Correto, Tango Juliette Serra, meia dúzia, dois a bordo, para Tax, quando pronto, torre 198, décimo meia. Ajuste 1015, bom voo. Boa noite, Tango Juliette Serra, reporte para o seu táxi.